Mas nós duas sabemos que não é o caso, não é mesmo? Eu sabia que você era uma garota desde quando você se mudou pra cá, novata. Por que você está fingindo ser um garoto?